Se eu conseguir ficar vivo e velhinho, com os cabelos brancos e o passo devagar, talvez eu não ouça direito o que você diz e demore um pouco pra lembrar onde eu quis estar. Mas não fique bravo, não perca a calma. É só o tempo deixando marcas na alma. Tudo isso é parte da estrada que eu trilhei. Com coragem e amor, foi assim que eu caminhei. São só consequências de uma vida inteira, de batalhas duras, mas de alma verdadeira. Se às vezes eu me perder no que você falou, me abrace forte, só isso já é amor. Se minha memória falhar com o tempo e o silêncio falar mais que a minha voz, lembre que lutei por cada momento só pra um dia viver ao lado de nós. Não é descuido nem desatenção, é só um peso leve de um velho coração que já chorou, sorriu, caiu, venceu e ainda se emociona só de olhar pra você. São só consequências de uma vida inteira, batalhas duras, mas de alma verdadeira. Se às vezes eu me perder no que você falou, me abrace forte, só isso já é amor. E se um dia eu esquecer meu próprio nome, me lembre com carinho de quem eu fui. Porque tudo que eu sou ainda te ama, mesmo que as palavras fujam de mim. E são só consequências de uma vida inteira, de batalhas duras, mas de alma verdadeira. Se eu ficar velhinho sem entender direito, não me julgue mal, só me ame do seu jeito.